Fecheiro 43, página 382. Nick Dunn, desaparecida há 9 dias. Bom dia. Sentei-me na mesa com o computador portátil ao meu lado, a apreciar as críticas online à minha entrevista improvisada. O meu globo ocular esquerdo estava a latejar um bocadinho. Tinha uma ligeira ressaca devido ao uísque barato. Mas o resto de mim sentia-se bastante satisfeito. Na noite passada, tinha lançado a primeira linha para engodar a minha mulher de volta. Desculpa, eu compenso-te. Farei o que quiseres a partir de agora. Direi ao mundo o quão especial tu és. Porque eu estava lixado. A não ser que Amy decidisse aparecer. O detetive de Tanner, um tipo seco e nervoso, todo aprumadinho, e não o detetive privado, cínico e amigo dos copos que eu imaginava, não tinha descoberto nada até agora. A minha mulher tinha tratado de desaparecer de uma forma perfeita. Eu tinha de convencer Amy a voltar para mim, cumulá-la de elogios e capitulação. Se as críticas eram uma indicação, tinha feito a coisa certa, porque as críticas eram boas, eram muito boas. O homem de gelo derreteu. Eu sabia que ele era um bom homem. In vino veritas. Talvez não a tenha morto afinal. Talvez não a tenha morto afinal. Talvez não a tenha morto afinal. E tinham deixado de me chamar Lance. À porta da minha casa, os operadores de câmara e os jornalistas estavam inquietos. Queriam uma declaração do tipo que talvez não a tenha morto, afinal. Estavam a borrar junto às minhas persianas corridas. É, Nick, venha cá fora. Conte-nos sobre Amy. Nick, conte-nos sobre a vossa caça ao tesouro. Para eles era apenas uma ideia nova no filão das audiências. Mas era muito melhor do que Nick matou a sua mulher? E depois, de repente, estavam a gritar pelo nome de Gou. Adoravam Gou. Ela não tinha um rosto impenetrável. Dava para ver quando Gou estava triste, zangada, preocupada. Espetava-se com um título por baixo e conseguia-se toda uma história. Margot, o seu irmão está inocente? Margot, conte-nos sobre Tanner. O seu cliente está inocente? Tanner? Tocaram à campainha e eu abri a porta escondido atrás dela, porque ainda estava em desalinho. O cabelo eriçado, os boxers amarrotados, contavam a sua própria história. A noite passada, ao ser filmado, estava adoravelmente perdido de amores, o nadinha tocado, em modo in vino veritas. Agora parecia apenas um bêbado. Fechei a porta e fiquei à espera de mais 2 críticas entusiásticas ao meu desempenho. Nunca mais, nunca mais volto a fazer uma coisa destas. Começou Tanner. Mas que raio se passa consigo, Nick? Sinto que preciso lhe pôr uma daquelas trelas que se usam quando as crianças começam a dar os primeiros passos. Como é que pode ser tão estúpido? Já vi os comentários online? As pessoas adoraram. Estou a virar a opinião pública, como me disse para fazer. Não se faz uma coisa dessas num ambiente não controlado, disse ele. E se ela trabalhasse para Ellen Abbott? E se ela começasse a fazer-lhe perguntas mais difíceis do que o que é que quer dizer à sua mulher, fofinho querido? Ele disse isto numa toada de rapariguinha. Tinha o rosto vermelho, sob o alaranjado bronzeador em spray, o que lhe dava uma paleta radioativa. Confiei nos meus instintos. Sou jornalista, Tanner. Tem de me dar algum crédito no que toca a conseguir farejar impostores. Ela era genuinamente encantadora. Ele sentou-se no sofá. Pôs os pés em cima da otomana que nunca se teria virado sozinha. Pois sim, também a sua mulher o foi em tempos, disse ele. Também Andy o foi em tempos. Como é que está a sua face? Ainda me doía. A dentada pareceu latejar quando ele me lembrou da sua existência. Virei-me para Gou à procura de apoio. Não foi inteligente, Nick, disse ela. Sentando-se em frente de Tanner, tiveste muita, muita sorte. As coisas correram muito bem, mas podiam não ter corrido. E vocês estão a exagerar muito. Será que podemos desfrutar de um pequeno momento de boas notícias? Apenas 30 segundos de boas notícias nos últimos 9 dias, por favor. Tanner olhou intencionalmente para o relógio. Muito bem, está a contar. Quando comecei a falar, levantou o indicador e fez o som que os adultos fazem quando as crianças tentam interromper. Lentamente o seu indicador baixou e pousou no mostrador do relógio. Muito bem, 30 segundos. Desfrutou deles? Fez uma pausa para ver se eu dizia alguma coisa. O silêncio intencional que um professor faz, depois de perguntar ao aluno indisciplinado: já acabou de falar? Agora, precisamos de falar. Estamos numa altura em que é absolutamente fundamental um excelente sentido de oportunidade. Concordo. Ana, obrigado. Arqueou uma sobrancelha. Quero ir à polícia muito em breve, com o conteúdo do barracão. Enquanto a Roy Polloy está... É só Roy Polloy, pensei, e não a Roy Polloy. Tinha sido uma coisa que Amy me ensinara. Toda caidinha por si, outra vez. Ou, queira desculpar, não é outra vez, é finalmente. Os repórteres descobriram a casa de Go. E eu não me sinto muito seguro, deixando o barracão e o seu conteúdo por revelar durante muito mais tempo. Os Elliots estão... Já não podemos contar com o apoio dos Elliots, disse eu, de maneira nenhuma. Outra pausa. Tanner decidiu não me pregar um sermão, nem sequer perguntar o que acontecera. Então precisamos de passar à ofensiva, disse eu, sentindo-me inatingível. Zangado, pronto. Nick, não deixes que um golpe de sorte te faça sentir indestrutível, disse Go. Tirou da mala uns comprimidos extra fortes que me meteu na mão. Livra-te dessa ressaca. Tens de estar em condições hoje. Vai correr tudo bem, disse-lhe eu. Engoli os comprimidos e virei-me para Tanner. O que é que fazemos? Vamos traçar um plano. Ótimo. A proposta é esta, disse Tanner. Isto é incrivelmente pouco ortodoxo, mas é assim que eu sou. Amanhã vamos dar uma entrevista à Sharon Schieber. Uau! Isso é uma certeza? Sharon Schieber era o melhor que eu podia pedir. A repórter, para provar que podia ter relações respeitosas com pessoas que têm vaginas, de televisão em rede, largura de banda maior do que por cabo, mais bem classificada, idades 30 a 55, do panorama atual. Era conhecida por mergulhar muito esporadicamente nas águas impuras do jornalismo criminal, mas quando o fazia, era extremamente justa. Há 2 anos, tomou sob as suas asas sedosas uma jovem mãe que tinha sido presa por abanar o filho até à morte. Sharon Schieber apresentou uma defesa inteiramente legal e muito emocional ao longo de uma série de noites. A mulher está agora de volta ao Nebraska, voltou a casar e está à espera de um filho. É uma certeza. Ela entrou em contacto connosco depois do vídeo se ter tornado viral. Então, o vídeo sempre ajudou. Não consegui resistir. Deu-lhe uma aura interessante. Antes do vídeo, era óbvio que era o culpado. Agora há uma ligeira hipótese de o não ser. Não sei como é que conseguiu finalmente parecer sincero. Foi porque ontem à noite havia realmente um objetivo. Trazer Amy de volta, disse Go. Foi uma manobra ofensiva. Ao passo que antes, teria sido apenas emoção indulgente, imerecida e pouco sincera. Brindei-a com um sorriso de agradecimento. Bem, continuo a lembrar-se que isso serve um objetivo, disse Tanner. Nick, eu não estou a brincar. Isto é mais do que pouco ortodoxo. A maior parte dos advogados trataria de o calar, mas isto é algo que eu já tinha vontade de experimentar. Os meios de comunicação saturaram o ambiente jurídico. Com a internet, o Facebook, o YouTube, já não há júris imparciais. Adeus, tábua rasa. 80 ou 90% de um caso é decidido antes de entrar na sala de audiências. Sendo assim, por que não fazer uso disso e controlar a história? Mas é um risco. Quero todas as palavras, todos os gestos, toda a informação planeada antecipadamente. Mas tem de se mostrar natural, amável. Caso contrário, o tiro sairá pela culatra. Parece simples, repliquei. 100% preparado, mas totalmente genuíno. Tem de ser extremamente cauteloso com aquilo que diz. E vamos dizer a Sharon que não irá responder a determinadas perguntas. Ela vai fazê-las de qualquer maneira. Mas nós vamos ensinar-lhe a dizer, devido a certas questões prejudiciais por parte da polícia envolvida neste caso. Infelizmente não posso mesmo responder neste momento, por mais que gostasse de o fazer. Ia dizê-lo de forma convincente. Como um cão falante. Claro, como um cão falante que não quer ir para a prisão. Se conseguirmos que Sharon Schieber o escolha como uma causa sua, Nick sai-nos a sorte grande. Tudo isto é incrivelmente pouco ortodoxo, mas é assim que eu sou, voltou Tanner a dizer. Ele gostava daquela deixa. Era a sua música-tema. Fez uma pausa e franziu o sobreolho, fazendo o gesto de quem finge pensar. Ia acrescentar alguma coisa de que eu não ia gostar. O que foi? Perguntei. Tem de contar a Sharon Schieber sobre Andy. Porque o caso virá a público, não há hipótese. Precisamente quando as pessoas começam finalmente a gostar de mim. Quer que acabe com isso? Juro-lhe, Nick. Quantos casos já tive em mãos? De uma maneira ou de outra, acaba sempre, mas sempre, por se saber. Dessa forma, teremos controlo. Conta-lhe acerca de Andy e pede desculpa. Pede literalmente desculpa, como se a sua vida dependesse disso. Teve uma aventura, é homem, um homem fraco e estúpido, mas ama a sua mulher e vai compensá-la. Dá entrevista, vai para o ar na noite seguinte. Todo o conteúdo fica embargado, para o canal não poder usar o caso com Andy na promoção do programa. Apenas podem usar a palavra bomba. Então, já lhes contou acerca de Andy? Santo Deus, não! Disse ele. O que eu lhes disse foi, temos uma grande bomba para vocês. Portanto, vai dar a entrevista e depois temos cerca de 24 horas. Mesmo antes de ir para o ar, contamos a Boney e Gilpin sobre Andy e sobre a nossa descoberta no Barracão da Lenha. Oh, meu Deus, já somamos 2 mais 2. Amy está viva e está a incriminar Nick. Oh, onde é que a humanidade vai parar? Então, por que é que não contamos a Sharon Schieber que Amy me está a tramar? Razão número 1. Diz a verdade sobre Andy, pede perdão e a nação prepara-se para o perdoar. As pessoas vão sentir pena de si. Os americanos adoram ver pecadores a pedir perdão. Mas não pode revelar nada que prejudique a imagem da sua mulher. Ninguém quer ver o marido traidor a culpar a mulher, seja do que for. Deixe que seja outra pessoa a fazê-lo no dia seguinte. Fontes próximas da polícia revelam que a mulher de Nick, aquela que ele jurou amar de todo o coração, está a tramá-lo. É boa televisão. E qual é a razão número 2? É demasiado complicado explicar exatamente a forma como Amy o está a tramar. Não é possível fazê-lo numa declaração breve. É má televisão. Sinto-me mal disposto, disse. Nick, é... começou Gao. Eu sei, tem de ser feito. Mas conseguem imaginar o que é termos de contar ao mundo o nosso maior segredo? Eu sei que tenho de o fazer e penso que acaba por jogar a nosso favor. É a única forma de Amy poder voltar. Ela quer que eu seja humilhado publicamente. Castigado, interrompeu Tanner. Humilhado dá a ideia de que tem pena de si. E que peça publicamente desculpa. Prossegui. Mas vai ser horrível como tudo. Antes de começarmos com isto, quero ser sincero, disse Tanner. Contar à polícia a história toda. Amy está a incriminar Nick. É um risco. A maior parte dos polícias decide-se em relação a um suspeito e não quer mudar de ideias. Não estão abertos a quaisquer outras opções. Portanto, há o risco de lhes contarmos e de eles nos porem fora da esquadra por entre gargalhadas e de o prenderem. E nesse caso, teoricamente, acabamos de lhes dar uma antevisão da nossa defesa. Por isso, podem planear exatamente a forma de a destruir no julgamento. Muito bem, espere lá. Isso está-me a parecer muito, muito mau, Tanner, disse Gou. Do tipo imprudentemente mau. Deixe-me acabar, disse Tanner. Primeiro, acho que tem razão, Nick. Penso que Bonnie não está convencida de que seja um assassino. Creio que estaria receptiva a uma teoria alternativa. Ela tem reputação de ser uma polícia justa, uma polícia com bons instintos. Conversei com ela e senti uma boa onda. Creio que as provas estão a levar na sua direção, mas que o seu íntimo lhe diz algo diferente. Mais importante ainda, se chegarmos a ir a julgamento, não iria usar a tramoia de Amy como defesa. O que quer dizer com isso? Como disse, é demasiado complicado. O júri não seria capaz de acompanhar. Se não é bom para a televisão, também não é para um júri. Acredite. Optaríamos antes por uma coisa do género O.J. Simpson. Uma história simples. Os polícias são incompetentes e querem apanhá-lo. São apenas indícios. Se a luva não serve, blá, blá, blá. Blá, blá, blá. Isso dá-me imensa confiança, disse eu. Tanner exibiu um sorriso. Os júris adoram-me, Nick. Eu sou um deles. Você é o oposto de um deles, Tanner. Inverta isso. Eles gostariam de pensar que são como eu. Tudo o que fazíamos agora, fazíamo-lo em frente de pequenos maciços de paparazzi. Por isso, Gou, Tanner e eu saímos de casa debaixo de explosões de luz e de ruído. Não baixe os olhos, aconselhou Tanner. Não sorria, mas não ponha um ar envergonhado. Também não tenha pressas. Caminhe normalmente, deixe-os tirar as suas fotografias e feche a porta do carro antes de lhes chamar nomes. Depois pode chamar-lhes tudo o que quiser. Íamos para St. Louis, onde teria lugar a entrevista, para eu poder preparar-me com a mulher de Tanner, Betsy, uma antiga pivô de televisão que se transformara em advogada. Ela era o outro Bolt, em Bolt and Bolt. Era um cortejo de carros arrepiante. Eu e Tanner, seguidos de Gou, seguida de meia dúzia de carrinhas das notícias. Mas na altura em que vi o arco perfilado no horizonte, já não estava a pensar nos paparazzi. Quando chegámos à suíte de Tanner, na cobertura do hotel, estava pronto para fazer o trabalho necessário para dar a entrevista. Mais uma vez, ansiei pela minha própria música-tema, a montagem da minha pessoa a preparar-se para a grande luta. Qual é o equivalente mental de um saco de boxe? Uma mulher negra, atraente, para aí com 1,80m, veio abrir a porta. Olá, Nick, sou Betsy Bolt. Na minha ideia, Betsy Bolt era uma mulher tipo beldade, solista, branca, loura e minúscula. Não se preocupe, toda a gente fica surpreendida quando me conhece. Betsy riu-se, olhando-me nos olhos e dando-me um aperto de mão. Tanner e Betsy, soa como se devêssemos figurar na capa de O Guia Oficial dos Betinhos, não é? Manual dos Betinhos, corrigiu Tanner, enquanto lhe dava um beijo na face. Está a ver? Ele até sabe, disse ela. Fez-nos entrar na suíte impressionante. Uma sala iluminada por janelas, de parede a parede, com quartos em cada uma das pontas. Tanner tinha jurado que não podia ficar em Cartago, no Days Inn, por respeito pelos pais de Amy. Mas eu e Gou desconfiávamos que ele não podia ficar em Cartago, porque o hotel de 5 estrelas mais próximo ficava em St. Louis. Lançámo-nos nos preliminares. Conversa casual sobre a família, universidade e carreira de Betsy. Todas excepcionais, de primeiro plano, incríveis. E bebidas para toda a gente. Refrigerantes e Clamato, que eu e Gou tínhamos chegado à conclusão que era uma afetação de Tanner. Uma excentricidade que ele achava que lhe conferia personalidade. Como eu usar óculos a fingir na universidade. Depois, eu e Gou afundámo-nos no sofá de pele, com Betsy sentada à nossa frente, as pernas juntinhas, puxadas para um lado, como um sinal de barra oblíqua. Bonita barra profissional. Tanner andava de um lado para o outro atrás de nós, a ouvir. Muito bem, então, Nick, disse Betsy. Vou ser sincera, está bem? Sim. A maneira como se relaciona com a televisão. À parte aquela coisa para o blog no bar, aquela coisa do whodunit.com na noite passada, Nick, é horrível. Alguma razão havia de haver para eu ter ido para o jornalismo de imprensa, redargui. Vejo uma câmara e o meu rosto fica paralisado. Exatamente, disse Betsy. Parece um agente funerário de tão rígido. Mas eu tenho um truque para remediar isso. Álcool? Perguntei. Funcionou naquela coisa do blog. Mas não vai funcionar aqui, disse Betsy. Começou a preparar uma câmara de vídeo. Pensei em fazermos primeiro uma simulação. Eu serei a Sharon. Vou fazer as perguntas que ela provavelmente fará. E o Nick vai responder da forma como normalmente faria. Dessa forma podemos ver até que ponto faz mal as coisas. Voltou a rir-se. Espera um bocadinho. Tinha um vestido azul de linhas simples e tirou um colar de pérolas de uma enorme mala de cabedal. Uniforme de Sharon Schieber. Tanner. O marido apertou-lhe o colar de pérolas e, uma vez apertado, Betsy sorriu. Eu procuro a autenticidade absoluta, à parte o meu sotaque da Geórgia e de ser preta. Eu apenas vejo a Sharon Schieber à minha frente, disse. Ela ligou a câmara, sentou-se à minha frente, soltou um suspiro e depois levantou os olhos. Nick, tem havido muitas discrepâncias neste caso, disse Betsy, na voz sumarenta de Sharon. Para começar, pode contar ao nosso público como é que as coisas se passaram no dia em que a sua mulher desapareceu? Aqui Nick só fala do pequeno almoço que os dois tomaram para comemorar o aniversário de casamento, interrompeu Tanner, uma vez que isso já é de conhecimento geral. Mas não dê cronologias, nem fale do que aconteceu antes ou depois do pequeno almoço. Só vai sublinhar esse último pequeno almoço maravilhoso que os dois tomaram. Muito bem, vá. Sim, pigarreei. A câmara tinha a luz vermelha a piscar. Betsy tinha posto a sua expressão burlesca de jornalista. Como sabe, era o nosso 5º aniversário de casamento. E Amy levantou-se cedo e estava a fazer crepes. O braço de Betsy saiu disparado e eu senti uma ferroada súbita no rosto. Mas que raio? Disse eu, tentando perceber o que tinha acontecido. Tinha uma goma vermelho-cereja em forma de feijão no colo. Segurei nela. De cada vez que ficar tenso, de cada vez que transformar esse bonito rosto numa máscara de cangalheiro, vou atirar-lhe com uma goma dessas, explicou Betsy, como se aquilo fosse perfeitamente razoável. E supostamente isso vai deixar-me menos tenso? Funciona, disse Tanner. Foi assim que ela me ensinou, mas acho que comigo usou pedras. Trocaram aquele sorriso de casados. Oh, tu... Já dava para ver que eram um daqueles casais que pareciam sempre vedetas do seu próprio programa de entrevistas matinal. Agora começa outra vez, mas demore-se nos crepes, disse Betsy. eram os seus favoritos ou os dela? E o que é que estava a fazer nessa manhã para a sua mulher enquanto ela lhe fazia os crepes? Estava a dormir? E o que é que lhe tinha comprado como presente? Ainda não tinha comprado. Oh, diabo! Revirou os olhos em direção ao marido. Então veja se é muito, muito, muito elogioso em relação a esses crepes. Está bem? E em relação ao presente que lhe ia comprar nesse dia? Porque eu sei que não ia voltar para casa sem um presente. Começámos de novo. E eu descrevi a nossa tradição de comer crepes, que na realidade não o era. E descrevi a forma como Amy era cuidadosa e maravilhosa a escolher presentes. Nesta altura, outra goma atingiu-me do lado direito do nariz. E eu descontraí imediatamente o maxilar. E como eu, estúpido como era, decididamente exagere o lado do marido Palerma, aconselhou Betsy. Ainda estava a tentar arranjar alguma coisa deslumbrante. Ela nem sequer gostava de presentes caros ou luxuosos, comecei, e fui atingido por uma bola de papel arremessada por Tanner. O que foi? Pretérito. Pare de usar a porcaria do pretérito em relação à sua mulher. Sei que Nick e a sua mulher tiveram alguns problemas, prosseguiu Betsy. Estes últimos anos têm sido difíceis. Ambos perdemos o emprego. Ótimo, é isso, exclamou Tanner. Ambos. Mudámos-nos para aqui, para ajudar a cuidar do meu pai, que tem Alzheimer, e da minha falecida mãe, que tinha cancro. E ainda por cima eu andava a trabalhar imenso no meu novo emprego. Ótimo, Nick, ótimo, disse Tanner. Certifique-se que menciona o quanto era chegado à sua mãe, disse Betsy, embora eu nunca lhe tivesse falado na minha mãe. Não vai aparecer ninguém a negar isso, certo? Não há por aí histórias da querida mãezinha ou do querido filhinho. Não, eu e a minha mãe éramos muito chegados. Ótimo, disse Betsy. Então fale muito nela e diga que é proprietário do bar juntamente com a sua irmã. Mencione sempre a sua irmã quando falar no bar. Se for dono de um bar sozinho, é um promíscuo. Se for dono dele, juntamente com a sua adorada irmã gêmea, é irlandês. Continuo. E a tensão foi-se acumulando. Comecei. Não, disse Tanner. Isso implica acumular-se até haver uma explosão. Por isso tínhamos descarrilado um bocadinho. Mas eu considerava que o 5º aniversário do nosso casamento era a altura de fazer reviver a nossa relação. Reinvestir na nossa relação, gritou Tanner. Fazer reviver significa que alguma coisa estava morta. Reinvestir na nossa relação. Então, e como é que andar a comer uma rapariga de 23 anos faz parte desse quadro rejuvenescedor? Perguntou Betsy. Tanner atirou-lhe uma goma. Um bocadinho despropositado, Betsy. Desculpem, rapazes, mas eu sou mulher e isso cheira a treta a quilómetros de distância. Reinvestir na relação? Tenham dó. Aquela rapariga ainda estava em cena quando o Amy desapareceu. As mulheres vão odiá-lo, Nick, a menos que saiba lidar com isso. Seja franco, não empate. Pode acrescentá-lo. Perdemos os nossos empregos. Mudámo-nos. Os meus pais estavam a morrer. Depois fiz porcaria. Fiz porcaria da grossa. Perdi a noção de quem era. E infelizmente foi preciso perder a Amy para o perceber. Tem de admitir que é um idiota e que foi tudo culpa sua. Então, basicamente, é fazer aquilo que os homens costumam fazer em geral, disse eu. Betsy lançou um olhar aborrecido ao teto. Nick, tem de ter muito cuidado com esse tipo de atitudes.